Você conhece a mão, a vontade de beijar a sua boca, a vontade de te abraçar sem roupa. Aproveita essa promoção, de brinde ainda dou meu coração. Tarcísio Souza! Incomparável. Oi, tudo bem? Desculpa chegar assim do nada aqui no seu portão, oferecendo uma promoção que vai fazer você mudar de vida. Não é uma casa nova pra você morar, nem um carro zero pra você andar. O produto que eu tenho é bom pra remover o seu batom. Você conhece a Avon, a vontade de beijar a sua boca, a vontade de te abraçar sem roupa. Aproveita essa promoção. Você conhece a Avon, a vontade de beijar a sua boca, a vontade de te abraçar sem roupa. Aproveita essa promoção, de brinde ainda dou meu coração. Vá! A Vê Estúdio é o melhor e não tem jeito para Afonso Vidal, para Dedê, a Rocha, Portal do Arrocha. Não é uma casa nova pra você morar, nem um carro zero pra você andar. O produto que eu tenho é do bom pra remover o seu batom. Você conhece a Avon, a vontade de beijar a sua boca, a vontade de te abraçar sem roupa. Aproveita essa promoção. Você conhece a Avon, a vontade de beijar a sua boca, a vontade de te abraçar sem roupa. Aproveita essa promoção, de brinde ainda dou meu coração. Você conhece a Avon, a vontade de beijar a sua boca, a vontade de te abraçar sem roupa.